nome é Rosângela Justina, tenho 49 anos e sou aqui de Sítio das Palmeiras, Cordeiro. Estou aqui no CIS há 2 anos e para mim está sendo maravilhoso, né? Faço parte das atividades, das práticas de biodança, bioenergética, dança circular e yoga. Eu cheguei aqui no CIS através de uma amiga que veio porque estava com depressão. Aí depois ela saiu, porque tipo assim, você chega aqui e você tem que se identificar. E ela me falando, ela não se identificou. Aí me deu aquela curiosidade, né? Eu disse, eu quero conhecer. Porque no momento eu estava num momento muito, eu poderia dizer assim, não triste. Mas às vezes eu me pegava chorando sem saber o porquê. E também eu tive um momento na minha vida que eu estava, eu não sei como dar o nome. Tem pessoas que dizem que eu sei, eu estava olhando para. Vinha a pessoa olhando para mim e achava que ela estava me perseguindo. Eu estava com um sistema de perseguição. Onde eu estava desconfiada, assim, desconfiando de todo mundo, de tudo e de todos. Então, isso estava me deixando meio, né, desequilibrada. Então, eu disse: olha, alguma coisa está acontecendo comigo, eu preciso procurar ajuda. E foi aqui no CIS que eu encontrei essa ajuda. E agora eu estou buscando o meu caminho, que eu ainda sei que eu ainda preciso me conhecer bastante, né? E também eu descobri que tudo que eu estou passando agora tem a ver com a minha vida passada, com a maneira que eu fui criada, o que aconteceu comigo na infância, tá entendendo? Que me deixou, estava me deixando nessa situação. Então, procurando entender, eu estou equilibrando a minha vida. Que aqui eu estou conseguindo me conhecer e entender o que estava acontecendo com a minha vida. Aí eu fui, passei pela triagem, ela falou que o meu problema era cabeça e coração. E realmente, né, aquele choro que eu não consegui identificar, hoje em dia eu consigo compreender. E até hoje a biodança está me ajudando por completo. Eu digo que a biodança, ela é uma terapia que mexe com tudo, mexe com o sentimento, com as emoções, né? Faz a gente se entender e entender o próximo. Então, eu acho que a biodança é completa. Já na yoga, a gente trabalha mais a respiração, exercícios corporais mesmo, que trava nas aflições, a gente fica toda travada. Então, a yoga ajuda a isso, a gente relaxar e diminuir as dores do corpo. A bioenergética, ela passa para mim assim, que eu consigo colocar para fora as minhas frustrações, os meus medos, através dos exercícios que ela manda fazer, é muito importante. E a dança circular é como se fosse, ela me leva à minha infância, tá entendendo? A dança de roda, que eu dançava, eu lembro que eu dancei muita ciranda quando criança. E o dançar, que eu gosto muito. Então, é tipo assim, uma brincadeira. É um presente para tudo que eu passei. Então, é tipo assim, eu vim, tô me curando. E a dança circular é tipo uma festa de comemoração por tudo aquilo que eu tô evoluindo e tô absorvendo aqui no CIS. A depressão ou é alguma coisa que você viveu na sua infância, no momento, tá entendendo? Então é isso que eu venho, buscar me entender. Até entrar aqui, eu tinha uma mágoa enorme pela minha mãe. Porque aos 16 anos, aos 8 anos de idade, ela mandou para casa da minha irmã mais velha. Sem pelo menos perguntar se eu queria ir. E as palavras que ela falou foram comigo e eu sofri durante 8 anos sem ela saber. Teve algum momento na minha vida que eu disse, não, tudo que eu estou sofrendo, acho que deve ser por minha causa. Mas às vezes eu perguntava, poxa, eu não vou apagar nunca isso aqui. Será que é coisa de outra encarnação? A minha história, se eu for contar, porque vai ficar muito. Mas é tipo de não conheci meu pai, né? Minha mãe batalhava muito para criar a gente. E não tinha tempo para dar carinho. E eu já cheguei a dizer assim uma frase que eu disse, poxa, eu não lembro nem um carinho da minha mãe quando eu era pequena. Eu cresci sem ter essa lembrança. E aqui eu entendi que há várias maneiras de amar. Então a dela era essa, batalhar para sustentar, eu acho que 6 filhos, eu era mais nova. Dia e noite, minha mãe era lavadeira, lavava roupa antigamente, né? Essa era uma função. E era isso. A batalha se enlouquecia quando procurava alguma coisa para comprar da gente e não encontrava dentro de casa. Saía doida pelo mundo. Eu acho que a maneira dela fugir da realidade dela, de ver os filhos sem nada para comer, saía pro mundo. Chegava à noite, às vezes trazia, às vezes não trazia nada. Mas até os 8 anos eu era feliz assim. Eu era uma menina feliz. Eu tive uma infância boa. Tá entendendo? Apesar das dificuldades financeiras, até os 8 anos eu fui feliz. Mas quando ela me mandou pra casa da minha irmã, uma frase que dizia: leva a Rosângela pra casa da Edileuza. Diz a ela que ela, se ela não tiver onde ela dormir, eu já dormi no chão mesmo. Então essa frase foi comigo. E tudo que eu passei de ruim na casa da minha irmã, eu não disse a ela. Eu nunca disse a ela. Então eu me apeguei nisso pra não sentir raiva dela. Eu disse, a culpa é minha. Eu tô pagando alguma coisa por estar ali. E essa vida de 8 anos que eu passei, hoje eu vejo que ela teve momentos bons. Porque hoje eu me tornei a pessoa que eu sou. Não sou invejosa, não sou ambiciosa. Eu tenho e digo, eu sou tudo que eu tenho, o que Deus me deu. Então, quando eu consigo, ninguém tira. Então, aqui eu aprendi a chorar. Aqui eu aprendi novamente a demonstrar as minhas emoções, a me apegar às pessoas que eu antes não me apegava. Eu ainda digo para minhas facilitadoras que eu tenho dificuldade em exercício de equilíbrio. Eu não me sinto ainda com o pé no chão, né? Ainda me sinto. Então é nisso que eu preciso trabalhar mais ainda. É isso que eu fico aqui, eu acho que eu vou ficar para sempre. Luciana tá para me dar alta, né? Luciana da Biodança. Aí quando ela me pergunta, tá quanto tempo? Sou com 1 ano e pouco. Aí eu fico me enganando, mas porque é maravilhoso estar com ela. E teve a semana passada, eu descobri uma coisa que eu... Teve um dia que eu perguntei a ela, seu Lu, por que, como tem 2 turmas, uma tu não evolui nos exercícios e a outra tu continua para receber as pessoas que estão chegando? Ela fez, Rosa, vocês aprender a receber quem está chegando também é um tipo de evolução. E essa semana eu tive esse exemplo, né? Porque uma pessoa chegou e fez uma vivência comigo que eu tinha feito assim que eu cheguei. E eu vi a diferença entre a primeira e a segunda vivência. Então eu estava mais equilibrada e pude ajudar ela, ou passar para ela uma certa segurança, que depois ela me agradeceu e tudo. Mas eu acho que não tem que agradecer a ninguém. Ali a gente está para acolher, como eu fui acolhida. Então eu gosto de estar na minha dança. Por mim eu não tinha alta nada. Porque eu queria recepcionar. Hoje eu quero recepcionar as pessoas do jeito que eu fui recepcionada. Ou melhor, a palavra, acolhida. Né? Quando eu cheguei aqui, a minha primeira atividade foi a biodança. Então eu disse, eu não quero sair daqui mais não, de jeito de maneira. Que teve uma vivência que eu vivi, que a gente ia pro meio do centro, já no final, né? Não precisava falar nada, só olhar nos olhos das pessoas. Então eu me debulhei, né? De lágrimas, de agradecimento. A minha vontade era sair falando tudo que eu tava sentindo, mas eu vi que não precisava. você olhar fixamente nos olhos de cada um. Eu lembro que eu chorei, que parecia uma nuvem, assim, mas de agradecimento. Agradeci a todos, agradeci a Deus, principalmente, por ter me encaminhado a esse lugar. Que eu demorei tanto, morando tão perto, demorei tanto para conhecer. E hoje eu sou muito agradecida disso aqui existir. Hoje eu olho com a minha visão, a minha história, e vejo a história de outras pessoas. E tenho um entendimento que existe hospital para curar a doença, mas aqui é lugar onde você cura seu interior. E se você se conhece, você consegue entender o que acontece com você, você não adoece. Porque para toda doença tem uma causa, né? Mudou muita coisa na minha vida. Mudou a minha maneira de comportamento, né? Porque antigamente eu era muito dominadora e às vezes se tornava autoritária. Então eu queria tudo do meu jeito. Tem que ser na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E eu tenho uma filha que é de 21 anos, né? Na adolescência a gente se chocava muito. Por eu ser muito protetora, só filha única. Então chega uma hora que ela quer voar sozinha. Então pra onde ela ia, ou ia eu, ou ia uma mãe de outras amiguinhas. Aí no momento que ela resolveu ir sozinha, eu quero também a turma, então a gente entrou em conflito. E até eu fazia até pressão emocional, né? Chorava, mas não estava adiantando nada. Só era arenga, só era discussão. A senhora não confia em mim, mãe, que não sei o quê, não. Era super proteção. E isso também foi o que eu adquiri aqui, que me viu que eu tinha que deixar ela voar. E ela hoje é uma pessoa madura, decidida. Aí eu queria que ela fosse um pouco dependente de mim, mas ela não é. Ela é totalmente dependente dela mesma. Tem opinião própria. E às vezes vai embora e me deixa que eu me sinto sozinha. Mas onde ela estiver, o que ela está fazendo me faz feliz, né? Eu me entrego ela a Deus. Ela tem um conhecimento, tem uma cabeça muito boa, graças a Deus. E tá indo, vivendo a vida dela. No meu trabalho também, eu gosto assim, tudo arrumadinho, tudinho, tava com dificuldade. Hoje, tô me relacionando melhor com as pessoas também, né? E esse tipo, assim, de rejeição que eu sentia, então, onde eu chegava, eu achava que as pessoas não me aceitavam do jeito que eu era. Até conversando com você, eu achava que era difícil fazer amizade. Tudo isso eu me sentia assim e às vezes me sentia só por isso. Então aqui é um lugar de acolhimento que deveria ser visto com mais carinho pelos nossos governantes, né? O SIS, ele trata da pessoa antes que a pessoa adoeça. Tá entendendo? Então aqui a gente cura a alma. E quando a gente cura a alma, a gente não adoece. A gente consegue sentir autoestima, sentir prazer pela vida. E tudo isso não tem como adoecer. Então aqui é o lugar perfeito. Tem sim, eu só sei cantar um pedacinho dela, mas que eu acho a minha cara. Hoje eu digo assim, vou cantar um pedacinho. Eu ando devagar porque já tive pressa e levo meu sorriso porque já sofri demais. E aí vai. É muito linda essa música. Sempre que eu Lu coloca na vivência dela, eu me emociono, me entrego mesmo, porque eu acho essa minha cara. Feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como